tarde a todos. Obrigado por nos terem convidado. Eu sou do Gabinete do Plano Tecnológico, mas pensei que, e acho que se calhar depois vão estar de acordo comigo, não seria hoje uma boa altura para falarmos do Plano Tecnológico e dos seus resultados. E vinha propor-vos que falássemos um bocadinho mais sobre o futuro, pelo menos da maneira como nós o estamos a ver. Aquilo que nós chamamos é a falta de melhor nome. Porventura não é muito feliz, que é a inovação 2.0, numa metáfora com a web 2.0, mas sobretudo retrata a nossa leitura de que alguma coisa está a mudar, alguma coisa está a mudar rapidamente na inovação, na forma como se deve ver a inovação, e isso vai ter implicações sérias e profundas, quer no planeamento urbano, quer, digamos, na estratégia das empresas e das indústrias, e quer, sobretudo, se calhar, no modo de vida das pessoas e da sociedade em geral, na economia como um todo. O roteiro é ambicioso, portanto, eu, se calhar, se não tiver com muito tempo, vou ter que voar ali por cima de alguns assuntos, mas o roteiro é ambicioso porque só faz sentido, enfim, para chegar ao fim e se perceber e, de facto, se há uma mudança ou não fundamental na forma como a inovação se pratica, se tivermos tempo para, pelo menos, olharmos en passant para algumas daquelas coisas. Isto é, faz falta tempo para ver aquilo tudo. E, portanto, sem mais demora, eu proponho começar um pouco pela rota, tipo, então, se há uma 2.0, se estamos na era 2.0, então o que é que era 0.0, o que é que era 1.0, portanto, o que é que são as fases anteriores? Bom, de alguma forma, eu lembrava-vos que costumava-se dizer, tinha uma peça muito famosa de Shakespeare que diz que quando o mar está calmo, qualquer um de nós pode ser marinheiro, no sentido em que é fácil navegar com mares flat, não é? Quando não há nada, mas eu consigo ver o horizonte, consigo saber onde é que vou. Isto é válido, quer dizer, no planeamento, de maneira geral, quer seja de empresas, de regiões, do que for. No passado, quando digo o passado, se nós olharmos para o que se passou desde pós-guerra até hoje, o mar estava tão calminho, de alguma maneira, porque não houve nenhuma grande perturbação desde a Segunda Guerra Mundial. Houve umas pequenas crises económicas, uns pequenos blips, se comparássemos agora com o que está a acontecer hoje, apenas pequenos, que, de alguma maneira, a forma como se olhava a inovação, infelizmente para nós ainda muita gente ainda olha assim, era aquilo que hoje podemos rotular do modelo zero, modelo 0.0, que é a ideia de que a inovação tem uma base de ciência e de tecnologia, e depois que a partir daí tudo o resto é mais ou menos automático. Ainda hoje de manhã, quando eu assisti aqui ao final do debate, num ou outro orador que interviu, eu vi, não vou dizer os nomes, mas vi traços deste paradigma. Um paradigma que, quer dizer, não vale a pena apostar muito nas coisas que estão próximas do mercado, porque a ciência e a inovação se fazem por si mesmas, não é? Há um criminoso que se chama Bush, mas que não é esse Bush que vocês estão a pensar que é. É um senhor que se chamava Vannevar Bush, se calhar é primo do outro, que costumava dizer que a ciência até devia ser, que a inovação devia ser feita pelos cientistas, não é? E que os professores, nesse caso, os académicos, etc., seriam os maiores inovadores de todos, não é? O que retrata, de algum modo, eu digo um criminoso porque ele era o principal conselheiro de Roosevelt e que, de alguma maneira, nos ajudou a ter esta ideia de que o que importava era desenvolver a ciência, não é? O conhecimento, por si mesmo, tinha um progresso mais ou menos automático, no sentido em que eu desenvolvia a ciência, mas depois mais tarde o bem-estar económico e social e o tal planeamento harmonioso e desenvolvimento urbano, económico e social, havia de ser automático. Não é? Não tinha que me preocupar com mais nada. Desde que eu me preocupasse com o conhecimento, não é? O resto dava aquelas fases todas automáticas por ali fora. Ora bem, a questão está em que as coisas não são bem automáticas. Não é? Há um economista muito conhecido, que é, digamos, o pai da inovação, se é que é um pai da inovação, é Joseph Schumpeter, que nos veio alertar que há porventura, às vezes, perturbações. Estas perturbações são aquilo que chamam as ondas longas, ou as vagas. sabem, é muito discutível se nós estamos numa quinta vaga ou numa sexta, etc. Não vou entrar por aí, mas o modelo serve apenas para vos dizer que às vezes o mar parece estar calmo, mas o que nós estamos é a cavalgar numa onda a toda a velocidade para esbarrar na próxima crise. Okay? O que este gráfico ilustra é que de tempos em tempos, não se sabe bem de quantos tempos em quantos tempos, porque o ciclo pode ser variado, mas na opinião de Schumpeter e em alguns economistas famosos, este tempos em tempos muitas vezes significa 50 e 50 anos, 60 e 60 anos, 70 e 70, 50 a 70 anos, vem uma grande crise. Não é? Aliás, não sei se se lembram, os média, quando começou esta crise, eu vi em vários sítios nos jornais, diziam que esta era a maior crise dos últimos 100 anos. A maior crise dos últimos 100 anos. Sim, se é verdade, encaixa aqui. É, de facto, a maior crise dos últimos 100 anos. E significa que nós estamos aí no ciclo, na onda que está aí para baixo. Não sei se na sétima, se na oitava, mas estamos claramente a mergulhar. Não é? Obviamente, quando batermos no fundo, havemos de vir novamente para cima. Ninguém sabe onde é que está o fundo, não sabe se já batemos ou não. E, portanto, claramente entramos no século XXI com uma perturbação grave. Eu diria, ninguém sabe muito bem até hoje quão grave ela é. E aqui entre nós também estamos, acho que uma plateia quase de estudantes e professores académicos, permitam-me dizer isto, eu acho que de maneira até um pouco cínica, deixem-me dizer, acho que até era bom que fosse mesmo grave. Era bom que esta crise não fosse tão passageira. Eu já explico, se calhar, porquê, com mais detalhe, porque se for demasiado passageira, não nos obriga a repensar o paradigma novo, não é? Nós vamos cair no mesmo sempre. Ou seja, significa se esta crise se não for verdadeiramente profunda, significa que vamos ter que ter outra muito em breve. Okay? Portanto, era melhor que esta fosse um bocadinho mais profunda, para nos obrigar a sofrer agora, mas mudarmos completamente o paradigma social, económico, o planeamento urbano, etc. Mudarmos tudo de já e entrarmos no século XXI com uma nova visão. Okay? É que, de facto, quer dizer, já não estamos no mar calmo, não é? Estamos num mar agitado, e para saber navegar em mares agitados é preciso ser, de facto, saber ser marinheiro. É preciso ter visão para onde é que queremos ir e como é que se faz isto de maneira harmoniosa. Esta era a primeira mensagem que eu vos queria deixar. É que, atenção, que eu acho um bocadinho paroquiais este tipo de discussões que temos ouvido aqui na parte da manhã, se o TGV para ali ou para acolá. Quer dizer, no contexto em que nós hoje estamos, com as mudanças profundas da sociedade, estar a discutir se a minha aldeia é relevante na tendência da globalização e da inovação 2.0 é, no mínimo, paroquial, para não dizer outra coisa mais séria. Quer dizer, somos nós, em Portugal, muitas vezes temos esta mania de ser muito pequeninos, não é? Olharmos só para o nosso umbigozinho e não vermos o cenário de helicóptero que é preciso ver para podermos estar preparados, verdadeiramente preparados para o futuro. E, portanto, não vou entrar depois convosco em debate, não peçam para isso, se o plano tecnológico tem alguma visão sobre as obras públicas e sobre onde é que deve parar o TGV e se o aeroporto de Lisboa é para ser feito. Quer dizer, que eu acho que isso são discussões que aqui são demasiado introspectivas. Não é? Eu queria vos dar hoje aqui uma visão mais prospectiva, mais futurística do que eu acho que deva ser, até porque estamos entre alunos e professores, não é? Porque vocês, quando saírem, não é? lá para fora, vão ver que o mundo, muito provavelmente o mundo profissional do futuro, vai ser completamente diferente daquilo que eu conheço hoje e daquilo que muitos de vocês também conhecem. Porquê? Há duas ou três coisas, bem, se eu tivesse tempo, via isto tudo em detalhe, mas não vou ter, mas há duas ou três coisas que vocês facilmente percebem, que são aquilo que nós chamamos as tendências / desafios. Primeiro, a aceleração da realidade, que o mundo hoje anda muito depressa, muito depressa. Aquilo que parece ser verdade hoje, amanhã é mentira. Há convergências, vamos ver o que é convergência, que é aquilo que parecia estar separado, de repente aparece integrado. Okay? Depois há aquilo que se chama a globalização, a nova globalização. Okay? Eu sou de um tempo ainda que me lembro, que há bocado estava uma moça a dizer que os meus pais demoravam quase 10 horas para ir de Lisboa a Bragança. Okay? Ora, hoje 10 horas demora-se para ir à Nova Zelândia. E por provavelmente até, se calhar, em anos, não é? Se eu for direto. Depois há aquilo que eu estava agora a dizer das águas agitadas. Há muita turbulência. E, portanto, ver o caminho na turbulência é nós deixarmos de ser pequeninos e andarmos a deixar de discutir se o aeroporto devia ser em Alcochete ou não devia ser em Alcochete. Só para dar exemplos de Lisboa, porque sinto-me mais à vontade, se calhar, em falar de Lisboa do que estar a falar do Porto. Quer dizer, a turbulência impede-nos, muitas vezes, a gente pensar de forma reflexiva para percebermos a nossa posição e aquilo que queremos estar no futuro. Bom, e traz-nos também muita imprevisibilidade e muita incerteza, principalmente em tempos de crise. Quer dizer, ninguém tem umas certezas de nada. As pessoas estão todas retraídas, todas cheias de dúvidas, quer se trate das grandes obras ou das pequeninas compras, não é? Eu, enquanto cidadão, hesito muitas vezes também agora que é a altura de comprar o carro, não é a altura de comprar um carro. Quer dizer, as pessoas estão claramente com medo, não é? Há muita incerteza. E, obviamente, isto tudo junto traz-nos um universo mais complexo, mais caótico, de difícil interpretação, que requer, de facto, hoje, eu acho, um reposicionamento fundamental naquilo que nós queremos no futuro. Não vos estou a dizer, enfim, não queria passar também esta mensagem, isto não é uma reflexão do plano tecnológico do futuro, não é? Mas é uma reflexão conceptual acerca de preocupações que nós temos com a tecnologia, que nos faz pensar que, de facto, alguma coisa, repito, alguma coisa está a mudar, e alguma coisa está a mudar depressa e fundamental. Portanto, não são aquelas pequenas mudanças onde muda alguma coisa e fica tudo na mesma. Não é? Nós temos, de facto, a assistir uma mudança, talvez, de paradigma. Não é? E estamos a vivê-la. Nós, no início do século XXI, estamos, de facto, a viver, se calhar, essa mudança de paradigma. Veja, por exemplo, aquilo que se chama a aceleração da realidade. Quer dizer, se nós recuarmos no tempo, de facto, as inovações hoje em dia sucedem-se a um ritmo muito, muito rápido. Produtos que têm uma obsolescência de cerca de 6 meses. Okay? E há, por exemplo, um PC, hoje em dia, que eu com os meus alunos muitas vezes digo isso, não comprem PCs a prestações. Quer dizer, é perfeitamente ridículo eu estar a pagar um PC quando ele já está obsoleto. Não é? E as prestações são a 24 meses, os PCs muitas vezes ficam obsoletos a 6 ou a 4, não é? Ou a 3. Aquilo esta curva é a curva da evolução em escala logarítmica daquilo que são algumas das inovações que marcaram a evolução da humanidade. Se quiserem, em termos mais tecnológicos, muitas vezes os engenheiros falam da lei de Moore, não é? Que é a duplicação da capacidade de memória dos computadores, cerca de 12 a 18 meses. A lei da digitalização de Negroponte, que é um dos gurus da internet dos últimos anos, em que, enfim, todas estas leis, que são leis um bocado mais intuitivas, quer dizer, isto tem alguma base empírica, mas o que nos dizem é essencialmente o mesmo, quer dizer, as coisas andam muito depressa, nós, para conseguirmos sobreviver em termos competitivos, quer se trate de planeamento a nível da empresa, ou de regiões, ou de espaços urbanos, temos que andar depressa. Temos que andar depressa e ter a certeza que fazemos depressa e bem à primeira. Pressa e bem à primeira. Não há muito andu, não é? Como os computadores. Eu não posso decidir fazer uma grande obra pública e depois a seguir, epá, não era esta que eu queria fazer, não é? Andu. Não, tenho que fazer bem, tenho que pensar bem e tenho que fazer bem à primeira. Okay? Agora, também uma coisa é certa. Quer dizer, o que é que anda depressa? Bem, anda depressa, mas as coisas andam de diferentes maneiras por diferentes camadas. Reparem, a natureza continua a ter o seu ritmo próprio de vida, não é? A natureza não está a andar mais depressa. A Terra não está a andar mais depressa à volta do Sol. Okay? O que anda mais depressa é, digamos, um pouco a percepção humana do mundo. Okay? Por exemplo, a moda é um bom exemplo disso. Não é? Vocês aqui sabem, aqui no Norte, eu venho cá muitas vezes visitar empresas. Tenho tido empresas que me dizem que faziam uma coleção de sapatos por ano, depois passaram a fazer duas coleções de sapatos por ano, de empresas já fazem 4 coleções de sapatos por ano, okay? E por aí fora. E as que já estão a pensar em fazer mais de 4 coleções de sapatos por ano são as que vão sobreviver no futuro, porque aquelas que só fazem 2 já não têm futuro, né? já não estão, digamos, no ritmo da inovação 2.0, não estão a acompanhar a mutação do mundo, né? Bem, mas é evidente que depois uma infraestrutura não muda. Quer dizer, eu tenho que pensar em infraestrutura, não é para ela mudar 4 vezes por ano. nem 4 vezes por década, não é? Há infraestruturas que têm que ser feitas e pensadas para ser suficientemente flexíveis. Não sei se eu consigo dizer isto. Eu quando penso em infraestrutura, ela tem que ter folga, tem que ser pensada para acomodar muitas modificações que aí hão de vir. Não sei se eu me estou a fazer explicar. Mesmo quando eu não sei quais são as modificações que aí vêm. Vocês são da arquitetura, percebem se calhar melhor o que eu quero dizer. Se pensarem que eu vou ter que construir um edifício que ao longo da sua vida vai ter que ser modificado, mas que eu não sei como é que ele vai ter que ser modificado. Como é que eu faço um edifício desses? Provavelmente faço se pensar num edifício que tem folgas, que tem formas de eu poder mais tarde vir a repensar o edifício, modificando, ok? De alguma forma. Esse é o paradigma das infraestruturas do dia de hoje. Eu não vou parar de fazer as infraestruturas, nem vou parar de fazer os edifícios, não vou parar de fazer as grandes obras, mas vou ter que pensar em fazê-las de forma a elas poderem acomodar mudança rápida e imprevisível, não é? Não facilmente previsível, digamos assim. O que é complexo, mas é o paradigma, digamos, é o paradigma dos dias de hoje. E digamos que, para complicar isto, nós temos não só uma maior rapidez, uma aceleração, mas temos também uma convergência. Isto foi um mapa já se calhar conhecido no gabinete e nas apresentações que nós fazemos, que deu origem àquilo que se chamava os polos de competitividade, os polos e os clusters. Quando nós começámos a pensar em sede de planeamento, desenvolvimento económico e social, começámos a pensar assim, bem, mas um dos grandes males do país é, como alguns políticos dizem, o chamado mal do regador. Vocês não sei se já ouviram esta expressão. O que é o regador? É a nossa tendência em Portugal de espalharmos. Espalhamos os euros por todo o lado. Quer dizer, todas as empresas têm que ter um projetinho de 100 mil euros. Todas as autarquias têm que ter projetos de 5 milhões. Todos têm que ter tudo. Não é? Todos têm que ter parques de ciência e tecnologia. Todos têm que ter centros de incubação. Todos têm que ter estações do TGV. Todos têm que ter não sei o quê. Todos têm que ter tudo, não é? É a nossa tendência de regar o país. Regamos muito bem, regadinho, à espera que, se espalharmos bem a água, alguma planta há de crescer. Okay? Bom, quando nós pensámos assim, meu amigo, isso não pode. Isso é o paradigma do século XX. Não é? O paradigma do século XXI é o paradigma também da convergência. Então, nós temos que convidar a sociedade, os atores, a fazerem polos, a só concorrerem com o futuro se unirem, não é? Se vierem em coletivo. Se vierem, há bocado também se aqui as universidades com as indústrias, se vierem o território numa base mais alargada, okay? Que se consiga concorrer com outros territórios estrangeiros, também concorrem também em base alargada. Depois inventámos esta ideia de que as tecnologias também se fundem, não é? Então, temos que olhar para estas aplicações que vêm das tecnologias da nanotecnologia, dos materiais, com as da bio, porque já não é só computadores nos dias de hoje. Quer dizer, quem pensa que a internet vai dominar o futuro está um bocadinho enganado. Quer dizer, as tecnologias de informação são apenas convergentes com as outras, não é? Portanto, nós temos é que jogar com as coisas todas. E depois as aplicações todas, as novas energias, a nova mobilidade, que seria talvez um tema mais interessante aqui para vocês hoje. Quer dizer, o que é esta coisa da mobilidade sustentável, da nova mobilidade? Muito mais interessante, se calhar, seria discutir isso do que discutir onde é que para o metro do Porto, não é? Acho eu. Porto, ou área metropolitana, tem alguma ideia do que é a sua mobilidade sustentável? Em vez de estar a pensar que se o metro passa por aqui ou passa por ali, quer dizer, realmente temos de ter um modelo global da mobilidade sustentável do futuro. Isto tem a ver com isso, com como é que eu jogo a tecnologia e a forma como os atores se interligam para que essa mobilidade sustentável passe do papel, não é? E seja a realidade. Okay? E, portanto, a coisa começa a ficar complicada, porque depois disso eu tenho múltiplas aplicações, múltiplos projetos, múltiplas ideias que eu gostaria se tivesse em vez de um creme, tivesse 8 cremes, não é? Gostaria de fazer isto tudo, não é? É claro que demorava se calhar 10 anos ou mais, ou 20 a fazer isto tudo. Não é? E não vai ser simples. Depois temos a outra coisa, que é esta ideia da globalização 2.0. O que isto quer dizer? Reparem, a globalização 2.0 é um passo mais à frente da globalização, porque nós não estávamos habituados no pós-guerra, digamos assim, nos últimos 20 anos, 30 anos, a ter tantas economias a concorrer connosco. Okay? Nós temos cada vez mais economias abertas. Não é? Já não é só os Estados Unidos, o Japão e a Europa. Quer dizer, temos hoje a Rússia, temos a América Latina, temos alguns países da Ásia também extremamente competitivos, e o mosaico da globalização é um mosaico também que se complexificou. Okay? E, portanto, a coisa, e mesmo dentro da Europa, se quiserem, não é a Europa já dos 12, é a Europa dos 27. Quer dizer, e também, em termos competitivos, a nossa posição é complicada. Aliás, como ali se vê, o mundo é um mundo cada vez mais perto, né? Um mundo mais pequeno, mais fácil de atingir. Bom, depois temos esta outra perturbação, assim, que é a turbulência que vem agora nos últimos tempos com a crise, que ninguém sabe exatamente o que é. Mas é uma crise que exige respostas rápidas, respostas originais. E, sobretudo, eu estou convencido, é a minha leitura perceptual, posso estar errado, não é? Mas eu estou convencido que esta crise vem para nos alertar de que ou aproveitamos para mudar o paradigma do desenvolvimento económico e social, ou vamos ter outra crise. Eu estou absolutamente convencido, tenho andado a ler as coisas que estão na net, até fui ler o Plano Obama e tudo, não é? E a resposta que eu acho mais interessante da Finlândia e da Dinamarca, como é que os outros países, como é que os outros estão a fazer para responder, não é? O que eu vejo é toda a gente a olhar para aquilo que se chama a sustentabilidade verde, não é? A inovação verde, a forma de nós, mesmo quando não temos crescimento económico, ou quando o crescimento económico é débil, não é? Zero ou menos de zero, não é? Que é o que nos vai acontecer nos próximos anos, ainda assim conseguirmos ter emprego, coesão social, coesão territorial, e conseguimos ter alguma harmonia no nosso desenvolvimento. Não conseguimos ter, dizer, mesmo quando o crescimento económico, porque nós não podemos continuar a crescer. Quando eu digo nós, o mundo inteiro, o planeta não aguenta taxas de crescimento de 3% para a Europa, para os Estados Unidos e o Japão para os próximos 20 anos. Okay? Não sei se vocês já pensaram nisso. A Europa está sempre a pensar em crescer mais. Não é? Nós temos é que atingir taxas de crescimento, que só o crescimento é que gera emprego. Não é? Os economistas repetem-nos isso, eu lembro das minhas aulas de economia, temos que crescer para gerar emprego. Quer dizer, não, mas hoje em dia não vai ser possível crescer nos próximos, não é, eu posso exagerar, nos próximos 50 anos. Imaginem o mundo a crescer a taxas de 3%, todo o mundo, todos os países a crescer a taxas de 3% nos próximos 50 anos. Nós não tínhamos planeta nos próximos 50 anos, acabava o mundo ali. Não há recursos que suportem isto. Então, a única solução que eu estou a ver é, se esta crise, como há bocado vos dizia, for uma crise profunda, vai-nos obrigar, vai-nos, sociedade, mundo, vai-nos obrigar a repensar o futuro. E este futuro tem que ser um futuro sustentável. A Suécia anda a dizer isso há montes de tempo. Os suecos são capazes de ser os campeões da defesa da economia ecológica, ou se quiserem, a economia verde, não é? Na Europa. Depois no mundo, claramente há outros. Ora, interessantíssimo é, não sei se vocês deram para o trabalho de ver o que é que o Plano Obama contém. O Plano Obama, nos investimentos que preconiza para a saída da crise, muitos deles são uma aposta clara na inovação verde. Uma aposta claríssima, até porque, reparem, paradoxalmente, os Estados Unidos, do ponto de vista energético, são muito mais atrasados do que a Europa. Okay? Basta ver que a rede elétrica dos Estados Unidos rebenta cada vez que um pássaro pousa no... Eu estou a caricaturar, quer dizer, mas a nossa também já arrebentou quando houve uma ave que pousou não sei onde, não é? Que há uns anos atrás, quer dizer, mas nos Estados Unidos aquilo, a rede elétrica deles é muito débil, de facto, não é? E, portanto, eles estão, de facto, muito mais assustados que nós, okay? Na sua sustentabilidade energética, na sua eficiência energética, na sua capacidade de reagir à crise, não tanto pelo lado do crescimento, mas pelo lado dos custos. Okay? Nós temos que conseguir ter na família média americana, que já tem hoje 4 carros, não é? Os filhos, quando chegam aos 14, 15 anos, 6 anos, compram logo carro, etc. Uma família da média burguesia americana facilmente tem 4, 5 carros, quer dizer, o pai, mãe e dois ou três filhos. Eles têm que conseguir suster esse nível de vida, mas gastando menos. Gastando menos em eficiência energética, gastando menos em outro tipo de redes, que eu também não vou agora aqui desenvolver, quer dizer, mas acho que há outras redes também que têm que ser repensadas, a rede elétrica que eu estava a falar, a rede da água, a rede da água. Quer dizer, nós podemos continuar a viver com redes de distribuição de água que têm desperdícios de 60%. Quando, vocês sabem quantos litros de água são precisos para fazer um quilo de arroz? Alguém é da área alimentar? Cerca de 3 mil litros. Há qualquer coisa aqui que não pode bater certo durante muito mais tempo, não é? Se calhar até agora a gente conseguia, não é? Gerir a água com a abundância que tínhamos. E só para desviar um bocadinho o discurso do meu gabinete de plano tecnológico, costuma ser banda larga, não é? Nós vimos aqui sempre falar as redes das nova geração, etc, etc. Eu acho que essas são muito importantes, de facto, não é? Essas vão nos tirar também um pouco da inovação 1.0 para o web 2.0. Mas as outras redes, no sentido mais clássico, a elétrica, a de água, a de saneamento, etc, etc, vão ser críticas no paradigma económico e social do futuro. E a rede de internet banda larga pode ser apenas um componente importante para a gestão, por exemplo, da própria rede elétrica. Okay? Numa rede elétrica onde todos produzimos e todos consumimos, a web vai ter uma importância vital. É a web que nos vai permitir gerir uma rede N vezes N, isto é, uma rede onde todos estamos a consumir e a produzir. Okay? Bom, é de facto um mundo de grande impossibilidade e certeza. Eu acho que quando eu converso com empresários, o mais frequente que eu vejo neles é a incapacidade que eles têm de olhar ao futuro, porque eles estão com níveis de incerteza tão grandes, não é? Que é difícil puxar-lhes pela imaginação. Não é? Que agora, quem é que consegue imaginar o que é que se passa, o que é que se vai passar a seguir? Porque num mundo onde o mar está calmo, não é? Eu consigo imaginar um pouco um palmo à frente do nariz, ou dois palmos, e conseguir ir andando. Num mundo onde o mar está bravo, não é? Eu não vejo o horizonte, eu ando para ali para cima nas ondas, não é? não estou a ver o que é que eu consigo fazer. Ora bem, respostas para isto, okay? Eu já sei que não tenho muito tempo, mas respostas para isso eu vou abreviar. Eu acho que há uma resposta importante, faz muito sentido também em arquitetura e em planeamento urbano, que é a chamada co-criação. E vou centrar-me nessa e depois passo por cima um pouco das outras coisas. Isto faz sentido ver aquilo tudo, mas é muito importante falarmos da co-criação. Portanto, o que é isto da inovação co-criativa, ou a inovação 2.0, do que é isto das aplicações que isso tem às cidades, às chamadas cidades criativas, okay? E depois aí, enfim, ficava por aí, se calhar depois abríamos para debate, para nós vermos um pouco o que é que vocês também têm a dizer sobre isto. Ora bem, acho que passei demais, não é? Pronto. A ideia é nós, na co-criação, temos que mudar fundamentalmente o nosso quadro conceptual. Até agora era um pouco aquilo que eu vos dizia do Van Warburg, né? Que é a inovação acontece quando está agarrado ao conhecimento científico, sabe, aquelas coisas de a ciência que traz a inovação. Também é a ciência que traz a inovação, não me interpretem mal. Agora, não é mais esse tipo de ciência, esse tipo de conhecimento que traz a inovação 2.0. A inovação 2.0 é dada pela conectividade e pela colaboração de todos. Um pouco mais redes sociais na web 1.0. Okay? É a ideia de que se eu não tiver um processo onde o conhecimento é gerado coletivamente e a aprendizagem gerada coletivamente, não vou ter mais inovação. Ou pelo menos não vou ter mais inovação diferente daquela que já tinha e que sempre tive e que nos trouxe até ao século XX. Okay? Mas provavelmente eu vou ter que mudar a minha maneira de pensar. E reparem, é curioso, há um livro clássico, se calhar, que me influenciou um pouco nisto, que é o livro do Henry Chesburg, é que ele acha e já está a ver empresas, de facto, a mudar isto. Empresas, cidades, regiões, que estão, de facto, a repensar isto e a praticar aquilo que se chama inovação aberta, que é a criação da inovação não como um objetivo para um produto final, mas como um processo em si mesmo. Mas não um processo fechado. Processo colaborativo aberto, todos participam, todos quem quer. Não é? Eu até vos trouxe aqui alguns exemplos, até posso, se calhar, estes são os exemplos que estão aqui, falava menos destes, se calhar mais outros. simples, para não demorar muito tempo. As pranchas de surf. Quem é que desenha pranchas de surf? Os surfistas. Não são as empresas que fazem as pranchas de surf. O melhor desenhador de prancha de surf é o surfista reformado. É aquele que já não tem, digamos, o poder físico e a ginástica para estar tanto tempo no mar, não é? Mas com os anos aprendeu a desenhar a sua própria prancha. Muitos outros exemplos havia ali para vos dizer quem é que desenha as suas próprias bicicletas. Por exemplo, quem é que desenhou o e-drive da BMW? Não foi a BMW. Foram condutores que a BMW colaborou com para lhe dizerem que era uma parvoíce os botõezinhos nos ecrãs, não é? E que eles precisavam era de uma bolinha para ajudar o condutor a mais facilmente manejar o ecrã do BMW. Okay? Há muitos outros exemplos. A Lugnet é um sítio giríssimo para vocês verem na net. A Kodak, para aqueles que gostam de fotografia aqui em arquitetura, tem um site em que partilha convosco todos os modelos de câmaras fotográficas, máquinas fotográficas, que ainda não estão à venda. Isto é, pergunta-vos dos novos produtos que eles vão lançar, qual é a colaboração que vocês querem dar. Para vocês os ajudarem a dizerem, não, desculpa, eu não quero uma máquina assim, com uma lente assim, quero outra máquina do tipo. Eu gostava, enquanto utilizador, que vocês pensassem em fazer não sei o quê. Isto já é feito na net, nos dias de hoje. Na Kodak, enfim, neste. É claro que a net ajuda, não é? É aqui que entra o plano ecológico. A net ajuda. Mas como eu disse há bocado, a net não é tudo, não é? Há o tal processo que serve da net, mas que não é a net. A net é um instrumento que potencia as coisas, não é? Não é a coisa em si. Okay? Outro exemplo, vamos perder, mas tem maneira, trouxe os exemplos, para vocês verem. Este aqui, se calhar, até ilustra melhor aquilo que eu quero dizer. Portanto, a inovação é muito mais fuzzy, de facto, nos dias de hoje. É muito mais participada por estes stakeholders todos, desde os consumidores até os concorrentes. Não é? Se vocês forem ver bem, é uma coisa que vem dos anos 80 e que se pensava que era uma aberração, que era havia, principalmente na indústria aeronáutica, na indústria automóvel. Não é? Porquê que a indústria aeronáutica, quando era preciso desenvolver modelos de avião novos, colaboravam uns com os outros para depois irem concorrer a seguir uns com os outros? Os custos são altíssimos, os tempos de desenvolvimento são elevadíssimos, né? São muitos sem mesmo tempo, eles têm mesmo que colaborar. Agora, só que hoje em dia já não é a indústria aeronáutica, são todas as indústrias. Quer dizer, o paradigma às vezes começa nos determinados sítios da economia e depois espalha-se aos outros sítios e temos coisas desse tipo. Até vos trouxe a maneira como a Siemens vê isto numa conversa que eu tive na Siemens. Eles chamam isto da Siemens Way, quer dizer, que é a interpretação que a Siemens faz deste paradigma inovação 3.0. E, portanto, corrobora um pouco aquilo que eu vos estava a dizer do Aaron Shaesburg. De facto, há empresas que já estão a fazer isto. Não estão à espera do futuro. Começaram hoje a ver se é possível implementar este sistema. Também há regiões, como é mais presente, Barcelona, excelente exemplo, com o @22 e aquelas coisas que nós ouvimos. Claro que alguns de vocês, se calhar, já visitaram, se não visitem, há um bairro muito interessante, é mais do que um bairro, mais uma zona inteira da cidade de Barcelona, que é um pouco a Siemens Way, não é? É um pouco a questão de que não é o bairro, é o processo que está montado à volta do bairro em que todos participam para a construção daquela parte da cidade. Okay? Todos, quem são todos? Os moradores, as empresas que se instalam lá, a Câmara Municipal, os financiadores, etc, etc. Os arquitetos, todos participam de uma maneira coletiva e participada, onde o processo é uma aprendizagem para chegar à solução final, que é o @22. Okay? Que é muito copiado, não sei se vocês já viram nos livros, há muitas cidades a dizer que também querem o @22. Sabem que depois as modas pegam-se, como a moda dos panos dos parques, até como mais. Agora, como se conhece o @22, as outras cidades vão querer fazer sistemas semelhantes. Mas é preciso perceber o princípio. Okay? Não é necessário copiar, é preciso perceber os princípios que estão na base daquele processo. Outra coisa, também muito rapidamente, é que isto tem a ver com arquiteturas. E, portanto, isto só é possível porque os produtos hoje são feitos, as peças que compõem os produtos são feitas em todo o mundo. Não é? Portanto, nós, quando dizemos que o iPod é uma coisa da Apple, não é. O iPod não era vendido pela Apple, mas quem faz o iPod são empresas que estão nos, em Taiwan, na Índia, não sei onde. Quer dizer, esta arquitetura global que permite que eu tenha que pensar também o meu espaço de território, onde habitam empresas, onde eu acolho pessoas, empresas, etc., como apenas um ponto da rede da globalização 2.0. Não há produto nenhum que possa ter sucesso com todas as coisas feitas no território. Isso acabou. Cada vez menos eu vou conseguir ter isto. O paradigma é o... Eu pôs o iPod, que é o produto que toda a gente conhece, mas eu facilmente vos arranjava produtos, inclusive nossos. Nossos produtos em que as peças vêm não sei de onde, são feitas aqui, depois vão para não sei para onde. Esse é o normal dos dias de hoje. Nós chamamos a isto os produtos de plataforma. Porque o que as empresas fazem acaba por não ser o produto. É a plataforma, um pouco na lógica dos módulos, não é? É a plataforma onde os módulos encaixam. Okay? E depois, quem tem a plataforma tem a lógica de conseguir vender os módulos e conseguir prever como as coisas vêm. Tinha aqui também alguns exemplos disto, das low cost, por exemplo, a Google, a Netflix, a Bag Borrowing Steel, quer dizer, que são modelos de negócio que, apesar dos tempos de crise, espantem-se, eles ainda crescem, mesmo com crise. Porquê? Estão claramente já alinhados com aquilo que é o paradigma novo. Porquê é que estas empresas, quer dizer, vocês há algum tempo atrás achavam que alugar óculos de sol podia ser um negócio? Alugar óculos de sol, na net. Eu preciso de uns óculos de sol, alugo-me aí meia hora, uns óculos de sol. É um dos maiores negócios nos dias de hoje. Okay? Não para de crescer. Os outros, se calhar, são mais conhecidos, mas o Bag Borrowing Steel, eu acho uma coisa espantosa. Como é que um negócio destes consegue florescer, paradoxalmente, se calhar por causa da crise, não é? As pessoas têm pouco dinheiro para comprar os óculos, alugam, não é? Mas não deixam de apostar nas aparências. Ok, da inovação aberta e das plataformas às cidades criativas. Só, basicamente, duas ou três coisas. Eu acho que até este assunto já foi falado ontem aqui, portanto, até posso andar um bocadinho mais depressa. Quer dizer, isto é muito importante, que cidades, as portuguesas incluídas, se comecem a posicionar como centros onde haja, de facto, um certo mix entre a presença de uma cultura, a presença de talento, a chamada classe criativa, na expressão de Flórida, não é? E algum planeamento de como usar isso, okay? De como agrupar isso, de como retirar aquilo que é um palavrão dos economistas, que são as externalidades, não é? Como é que eu retiro as externalidades de uma aglomeração, ou de um certo mix virtuoso destas características todas. Tem a ver com cultura, mas tem a ver também, muitas vezes, com o entendimento de que não há uma cidade que possa desempenhar este papel só por si, não é? Muitas vezes estes exemplos de cidades criativas são réplicas a uma microescala de uma realidade macro maior. Isto é como se eu quisesse concentrar no Porto micro-realidades de todos os concelhos adjacentes ao Porto e conseguisse arranjar uma forma de fazer isso, uma forma harmoniosa de fazer isso, não é? Sei lá, por exemplo, eu sei que não tenho muito tempo, mas agora estava-me a lembrar Manhattan, Nova York, anos 40, não é? Aquela imagem que nós tínhamos de Nova York, cidade vibrante, ainda hoje é, quer dizer, mas naquela época ainda era mais, não é? Porque hoje as outras cidades foram copiando o modelo de Nova Iorque. Quer dizer, isso tem a ver com a ideia. Não sigo, mas eu estava a acabar também. Acho que já vos roubei muito tempo. Mas só para acabar esta imagem que eu acho interessante. Nos anos 50, a ilha de Manhattan era considerada, digamos, um centro de criatividade. O núcleo da cidade criativa. Mas nós recuássemos décadas atrás, sei lá, Nova Iorque, 1910, 1915, não é? A Ilha de Manhattan era o quê? Era um centro industrial. Tinha, vocês não sabem que em arquitetura, provavelmente até sabem mais que eu disto, quer dizer, as construções da Ilha de Manhattan mais antigas são de pé direito altíssimo, não é? Com 3 metros quase de pé direito. Porquê? Porque as construções naquela altura, no início do século, eram supostas ser feitas naquela altura para acolher indústrias. Não é? Eram as indústrias que estavam no centro da cidade. A lógica agora é invertida, quer dizer, as indústrias não têm que estar no centro da cidade, têm que estar as atividades de design, de concessão, etc., mas têm que estar concentradas com as atividades às quais estão ligadas a, okay? Podem estar deslocalizadas fora da cidade, mas em contacto permanente com, okay? Para dar esta lógica 2.0. Eu posso ter atividades de design, de concessão, essas coisas todas, mas tem que estar ligada à fábrica, tem que estar ligada a quem produz, mesmo que seja o caso de quem produz, esteja em Taiwan, ou esteja na Índia, ou esteja não sei onde. Ok? Pronto, não vos masse mais. Eu julgo que era esta lógica 2.0 que eu queria ter hoje explicado aqui, ver se vos convencia de que este é um caminho possível para o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.